falar um bocadinho do jogo. Um empate justo, penso que um empate justo. Aprender aqui, a vitória tinha que aprender para nós. Tivemos muito mais oportunidades, muito mais caralho ofensivo, metemos sempre mais ritmo no jogo. Tivemos sempre por cima do Praense. De referir também, estamos já contra um candidato, contra uma equipa das Ilhas, que nesta fase tem um bocadinho menos ritmo que nós, e nós sabíamos isso, porque lá fazem menos jogos estranhos do que nós aqui conseguimos fazer, porque tem menos equipas, e nós colocámos pressão, colocámos o jogo alto, andamento na bola, e era esse o nosso objetivo, foi fazer também cansar um bocadinho o Praense. Acho que na primeira parte, dos primeiros 20 minutos, 25, foi um jogo muito, muito tático, respeitar também muito o adversário. Eles chegaram ao golo e a partir daí acho que o jogo foi todo nosso. Acho que tivemos por cima, desde o minuto do golo deles até o fim, tivemos mais oportunidades, conseguimos chegar ao empate. Depois do empate normal abrandámos um bocadinho porque chegámos à igualdade e a equipa do Praense também, com a qualidade individual que tem, encostou-nos um bocadinho mais à nossa defesa, como é lógico. Mas em suma acaba por ser um ponto, mais um ponto na nossa caminhada. A nossa caminhada é difícil, contra um candidato, mas mostrando aquilo que nós mostramos hoje, realizando e trabalhando assim como nós estamos a trabalhar durante a semana, acho que o nosso objetivo cada vez está mais próximo e os jogadores têm que estar orgulhosos, e eu estou muito orgulhoso deles pelo trabalho que eles têm feito durante a semana, e isso tem visto ao domingo, e queremos continuar assim. Acho que eles apoiaram-nos desde o primeiro ao último minuto, isso foi muito importante. Puxaram pela equipa, estiveram com a equipa. A equipa também só conseguiu chegar ao empate, também impulsionada também por eles. Espero que continuem a aparecer em massa, porque isso é também um objetivo da equipa, apresentar bom futebol, qualidade de jogo, para que eles também gostem, reconheçam qualidade e vejam que o Oliveira está neste campeonato para garantir a manutenção mais rápido possível e para se afirmar. Esse é o objetivo, com a manutenção, como é lógico, mas a jogar bom futebol, a praticar com qualidade, com jogadores também que sejam referência também para o clube, para os adeptos, para a formação, que é esse o trabalho também que também desenvolvemos a nível futebol sénior, aproximar os jogadores um bocadinho mais da formação e dos adeptos, e que espero que o que tivemos aqui hoje, espero que seja até ao fim, porque só assim é que todos juntos já conseguimos o nosso objetivo mais rapidamente possível.